Contato pessoal, 4462. Azul 4462, completo sinal de SAMI Torre 1 no 8 desse momento. Salvador, Azul 4462, família Pacim, para baixar o trabalho. Oceania 61 4 on the ground at 28 right by right, contact Salvador ground 1-2-1, small niner. The right one. TAM 3192, desce para nível de voo 050. 2486 graus, aqui 5241. Paulo Salvador, muito bom dia, voo no 642, frente da Tango na 02 para Ilhéu. No 649, boa tarde, confirme o nível para Ilhéu. 200. Nível 200, aguarde a cópia, ajuste no 014. Chané 63, Chané 6314, com táxi via Alfa e reporte um estrangeiro. Alfa, fala, Salvador, boa tarde. Eu tenho a 3155 com a Tango, autorização Guarulhos. 3155, ciente, aguarde a cópia, o ajuste 1014. Aguardar 1014, 3155. No 649, cópia. Copia. Ilhéus, nível 200, Golf 677. Pista 10, curva à direita, saída da Hélio de Ilhéus. Controle 1-19-35, transponder 5431. Autorizado 200 para Ilhéus, decolada 10 pela Golf 677, vem na curva à direita. Saída da Hélio, 1935, controle 5431, transponder para o gol no 649. Correto, portão 2, chamar a prova. Chamada. TAM 3155, cópia. Prossiga 3155. Guarulhos 340, peso Lu 44. Pista 90, curva à direita, saída da Eolida Eudes. Controle 119-35 e o transponder é o 5457, o TAM 3155. Autorizado Guarulhos, 340, via Campers Lu 44. Decola da 90 com curva à direita, saída da Eolida Eudes. Controle 1935 e acima 547, é o TAM 3155. Correto, portão 9, chamará pronto. Chamará. Salvador, boa tarde, Adriano 579-270, vai lá no projeto, vamos tocar. A 75729, dispara nível de voo 050, chegada bom. 050 na bom, tranquilo, tranquilo. Tá, Salvador, eu vou no 396, baixo e travado, sul e LS. Boa tarde, Gono 396, complete aproximação, aguarde informação de pista livre, número 1 para pouso, aeronave ATR da tripa iniciada decolagem, vento 1-0 graus, 1-0-9, ajuste, 1013. Cliente, continua na aproximação, aguardando pista livre. Azul 4462 no solo, aos 31, livrar direito no 21, décimo 9. 19, 4462. Queremos informar os técnicos. Frequência livre, Romântica Brava. Bruno, pista livre autorizada a decolar, vento no 20 graus, 10 nós. Decolado, 2103, reportará 5491 da 3. 3192, pode continuar a descida. Então, 3192, informe velocidade indicada. Está mantendo 2209 em redução. TAM 3192, desce para 3000 pés, que nega 1014, reduza para 2190 mais. Sendo para 3000, reduzindo para 1909, sim. 3192, ok. Quando 396 tem autorizado pouso, pista 10, vento no 20 graus, 10 nós. Livre pouso para o gol no 396. Trip 5241, decola 33, controle 19-35. 11935, Trick. Tá. O localizador visual, Trip 5491. Trip 5491 na zona, complete sinal, chame Torre 118 decimal 1000. 186, obrigado, vamos trabalhar até a próxima. Obrigado. Controle o Trip 5241. Trip 5241, contato radar, suba para nível de voo 200, saída árvore. Sente, subindo para o 200 na saída árvore, Trip 5241. Tan 3192, desce para 2000 pés, Senegal 014, autorizado sinal LS, reporte estabilizado. 2000, comi 14, reporte estabilizado 3192. Mike Echo Delta, desce para 500 pés, Senegal 014, chame Torre 18 decimal 1. No 396, sola os 34, livrar direito no 21 decimal 9. Salvador, o gol 1649 na posição 02 para o Puxa-Vem. O 04902 autorizado vai observar o parqueamento do Embraer da Azul no 3. Coordene com a equipe de solo e após o mesmo, missão em para o táxi. Ok, vai estar autorizado o pushback e vai coordenar com o solo para a comunicação do Embraer. O 1649. Solo do 1399, 1399, 1399, 1399, 1399, 1399, 1399, 1399, 1399, 1399, 1399, 1399, 1399, 1399, 1399, 1399, 1399, 1399, 1399, 1399, 1399, 1399, 1399, 1399, 1399, 1399, 1399, 1399, 1399, 1399, 1399, 1399, 1399, 1399, 1399, 1399, 1399, 1399, 1399, 1399, 1399, 1399, 1399, 1399, 1399, 1399, 1399, 1399, 1399, 1399, 1399, 1399, 1399, 1399, 1399, 1399, 1399, 1399, 1399, 1399, 1399, 1399, 1399, 1399, 1399, 1399, 1399, 1399, 1399, 1399, 1399, 1399, 1399, 1399, 1399, 1399, 1399, 1399, 1399, 1399, 1399, 1399, 1399, 1399, 1399, 1399, 1399, 1399, 1399, 1399, 1399, 1399, 1399, 1399, 1399, 1399, VDF. Alfa está reportando a VDF, voo no 396. Mike Eco Delta, torre, prossiga. Mantenha-se sob farol da tua guardando instruções. Confirme se recebeu as chamadas anteriores. Eu recebi todas as chamadas aí e não houve cotejamento. Confirme. Ok, ciente. Tem condições de agilizar o cruzamento do eixo da pista no zero para prosseguir uma base pela direita? Ok, dá presente agilizando então o reporte na final da pista no sétimo. Rota 3192. 92, torre, agora 118.6, bom pouso. 118.6, obrigado, uma boa tarde. Salvador, eu sou 315 para puxa, acionamento no 9. 4065, Recife, 125, decimal 1, secundário 133, decimal 25. 251, 1325, 4065. Trip 5491, no solo aos 37, ao livrar direito, 121, no decimal 9. 219, obrigado. Controle. Prossegue Alfa Kilo, passe 3. Vai dar passagem ao banho da Gol, que já encontra-se na Alfa. Alfa Kilo, passe 3, já está visual com o banho da Gol, já passando. Controle o Trip 5241. 241 no controle, prossiga. Solicito a possível após Arbó, direto Vitória da Conquista. Teste, estaremos em coordenação com o centro. Tá, 241. Travado, passando Simbra. Tá, 3192, tem autorizado pouso, pista no zero, vento no 20 graus, 10 nós, ajuste no 013. Como temos helicóptero para pouso pairado na cabeceira 17, sem ter frio com eixo de aproximação da 10. Ok, estou ciente do helicóptero, monitora o 3192. Paulo, também 6387, na posição 1, para autorização de tráfego, filial, servidor, estatura, controle no ponto. Você né? 6327, Léo, aguarde cópia. Prepare a saída da El Leda após direto. É El Leda direto. Já meti o ponto agora. O voo não tem movimento na alta próxima. Prossegue Juliette até o 07. Salvador, o gol no 649 para o teste para o táxi tem 102, 102 a bordo, 2 horas e 30 de autonomia, alterna com. Táxi via Índia e Alfa, indo para o espera chama Torre 186. Índia e Alfa, 86 para o gol, 649. Olho, Ed, 729. Alguma possibilidade de Lagos, pois está? Autorizo Duna. Autorizo Duna, descendo inicialmente para 3.000, ajustado no 0.4. Duna está ótimo, 0.4, estou descendo para 3.000, 5.7.9. Camara para o táxi, 627. Ciente, grato. Lima, Delta Lima. Delta Lima, escuta. Reporta visual no local de pouso. Já visual fora de pouso. Tio Lima, frequência para pouso, bom pouso. Delta Lima já ingressando na final para pouso. Salvador, bom dia. Voo no 649, pronto, pode chegar na Voo 649, um bom dia. Autorizado alinhar e manter piso no zero. Autorizado alinhar e manter o voo no 649. Aguec Delta Visual na cabeceira 17, autorizado para seguir o táxi à estação ali em frequência Delta. Leotan, 3155 pro táxi, 1119 a bordo, 4 horas alternando galeão. Tá 3192, no solo aos 41, ao livrar direito no 21 decimal 9. Direito 219, tá 3192. Libertáxi via Pátio, Índia e Alfa, e no ponto de espera da 10, chama aqui 186, ajustado em 1014, Leotan 3155. Chamado para o 6327, Ana, por favor. Agora 6327, Ilhéus está autorizado nível 240, conforme a rota do plano. Decola da 10, a curva é à direita, saída da El Leda após Ilhéus. Controle opera em 199 decimal 35, acena 5443, cotejo. Autorizado 240, decolada 10, curva à direita da El Leda, direto Ilhéus, 1935, 543, acena 6327. Ponte 1, posto de acionamento. Cotejamento correto, não aguardo quanto ao posto, o CNR 6327. Pode acionar na posição? Quem está autorizado acionamento na posição, me chame para o posto. Está pronto para o posto, tá? O 01 irá aguardar, nós temos um Airbus da TAM que irá passar a sua retaguarda, ok? E após o mesmo, mantém a escuta ainda aguardando, o CNR 6327. Bom, toma sua guarda aí para a gente acionar. Tom 3192, na sua escuta, boa tarde. Tom 3192, então boa tarde. Observa o Airbus da companhia e após o mesmo vai prosseguir via Juliette para o 04. Tom 04 via Juliette, após o tráfego da companhia da 3192. Paulo, acionar 6321, boa tarde. No 13 para o pushback, acionamento. Área Terremotos são autorizados, chame táxi. Autorizado, chamar táxi. Autorizado, Enes? Positivo, autorizado sinal, reporte estabilizado. 68 a bordo, 3:40, alterna recife. Copiado, trip, observa o ingresso do Airbus da TAM no 04 e após o mesmo prossegue via pátio Índia e Alfa e no ponto espera chama 118, decimal 6, estado no 04. Após o Airbus segue pátio principal Índia, ponto espera chama torre, 5627. Acionar 6327, coordenem com a equipe de escola após a passagem do ATR e da TRIP. Tem livre pushback acionamento no 01 no Samitax. Calma, Tati. Coordenar após a passagem do ATR e da TRIP. Acionar 6327. Mata. Cruzar 2000 está autorizado Leda, se preferiu, no 649. Ok. Está autorizado Leda para o gol no 649. Na 32, 17, 3 mil pés, ajuste no 0 no 4. 3 mil, 14, na 3, 2 no 7. 0, boa tarde, TAM 3155, autorizado alinhar e decolar pista 10, vento 130 graus, 10 nós. Boa noite, 07, ação identificação, desce ao 050 na proa de Bonfim. Aguardará a liberação do pátio pela aeronave da companhia e assim que o mesmo iniciar o táxi, o senhor segue via Índia e Alfa e no ponto espera chamará a torre no 86. O ajuste agora no 014. Achando 6321, no livre táxi até o través 06, aguarda o táxi da aeronave da companhia, após seguir o mesmo via Índia e Alfa, ponto espera a torre 286, ajuste 614. Objeto 5729, vento 130 com 10, pista livre, autorizado pouso. Pista pouso 10, 5729. Tá 3155, decola os 47, controle 119, decimal 35. 1935, controle, tá 3155, boa tarde. Boa. Controle Salvador, boa tarde, TAM 3155, mil pés, perfil da El Leda. TAM 3155, contato radar, sobe ao 340, saída da El. Nada, El, TAM 3155. Grato pela informação. 118,6, bom pouso. 327. E a Índia e Alfa no ponto espera 1186. Posicionar 6321, nos segue então a aeronave da companhia até o ponto espera da 10, quando estamos a torre em 1186. Posicionar 6321, nos segue a aeronave da companhia, o ponto espera da 10, chama 286, bom dia. Mike, sobre o farol de Itapuã para prosseguir, base pela direita, pista no 7, Mike é com aquilo. Trip 5241, no chama o centro Recife, frequência 1260, secundário 288. 1260, 1288, 1241, bora. 1649, Recife, 1251, no secundário 3325. 251-2335, pegado. 2335, pegado. Só aluno 21 no decimal 9. 219 ali pra Ponte Espera 9. Salvador, boa tarde, web 579. 0 graus, 10 mais. Então, Sr. Juliette. Taxi de Alfa, repórter Sr. Juliette. No zero. Meu pai, que encontra-se? Mata, confirmando o transporte de enfermo e o nível solicitado foi 085. Ok, aguarde um minuto só para copiar. Fala, hoje também a 314, coordenação Petrolina, 380. Boa tarde, Oceaner 6321, após a rolagem da aeronave da companhia, ali mantém piso no zero. Após a rolagem da aeronave da companhia, ali mantém o no zero, 6321. Trip 5627, decola 50, controle 119, decimal 35. 19935, a trip 5627, obrigado, boa tarde, bom trabalho. Obrigado, um bom voo. Está na coordenação, o senhor prefere sair no corredor forte e decolar no 7 após curvar à esquerda ou prosseguir pelo litoral sul no corredor 7? Ah. 50 e direto Aracaju. Teste, estaremos com coordenação. 1935, aciona 5422 e apenas para confirmar no corredor forte, o senhor vai estar restrito 1.000 pés até a liberação do controle, ok? Autorizado para o NL3, ok? Correto, Romeu Charlie X-Ray. Assinamento táxi de decolagem na Bata, chame agora a torre 1186, estado 10114. Onde está Juliette, web 5729? 5729, prossegue Juliette para o 02. Juliette para o 02, 5729. 2217, estabilizado, X-Ray, pista 10. 3217, boa tarde. Complete aproximação, aguarde informação de pista livre, é o número 1 para pouso. Informa Airbus ingressando para decolagem 5 autorizado. Vento 140 graus, 10 nós. Ajuste 10 no 4. 6.014, ajuste aguardando. 3.2.1.7. Oceaner 6.327, decola 5.2, controle 1.19, decimal 3.5. Controle Oceaner 6.327, decolado para o 2.40. Meu Charlie X-Ray, boa tarde, autorizado acionamento, reporte para o táxi. 0, sede da El. Sede da El para o 240, 6327. E frequência, considere solo 53. Chenar 6321, autorizado a decolagem, pista 10, vento no 40 graus, 10 nosso. Teve decolagem, solo 6321. Completa a aproximação, base iniciando a corrida de decolagem, informarei pista livre. 251, secundária 3325. 251, 3325, tá 3155. Boa tarde. Boa. O passarelo 2231 reduz para 250 nós, segundo para aproximação. Eu tiro reduzindo 250, segundo aproximação. Voo 1807, condições de voadura interceptar a localagem. Afirmativo, gol no 807. Possível pro de Duna descendo para 2000, autorizado final de SXRAY, responsabilizado no 807. Ok, pro de Duna no 807, não conta não. 0 graus 109, ajuste 1014, pistola livre, autorizado pouso. Pouso 90, 3217. Ok, 1014, responsabilizado no 807. 9, decimal 35. Controle, Cesarão 35, boa tarde, bom trabalho. Muito obrigado, bom voo. Obrigado. Cacaju, sobe 150, 35627. Direto, Aracaju, nível 150, 35627, muito obrigado. Controle, Salvador, boa tarde, Sonero 6321, cruzando 1410, financeiro da saída árvore, eleva. Bom, 321 no contato radar, sobe o 320, sei da arma. 320 na arma, 321. Então, 3217, solo 55, livrar direito, 121 no decimal 9. 219, 3217. Sim, com a sua identificação, desce ao nível 070, chegada a bomba. 070, bomba, decimal 9. Estou no zero? Não, não tinha muito espaço não, tá levemente turbulento, tá? Então. Ah, tá ok, muito grato pela informação. Salvador, boa tarde, está 3217. São 3217, boa tarde. Você segue táxi via Alfa e reporta antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, está 3217. Salve, Salvador, muito bom dia. O 4410 da Azul, nível 360 para Confins, texto do uniforme. O Azul 4110, copiado com fins 360, prepare a saída da Euler da Bridge, aguardando para copiar. Aguarde. Obrigado. Tá 3217, Juliette para 110. Juliette 10, tá 3217. Azul 4110, autorizado com fins nível 360, via Upper Zulu 16. Decola da 1-0 com curva à direita. Saída da El, Leda, após a Leda, voa Brise, Bravo, Romeu, Índia, Delta Eco. O controle opera em 199 decimal 35, aciona 5475 Cotege. Autorizado com FIS 360 pela Eterzulo 16. Decola da 1-0, primeira curva direita, saída da El, Leda, após voa Brise, transponder 5475, controle 1935. Correto, condução, também posicionamento no 03.